Perfil de saída da El, Leda, Irumi. Decola pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5560. Frequência do controle Salvador em 120.8. Centralizado da Leão 360, rota com Fob Pan. Decola no 0, primeira curva direita, da El, Leda, Irumi. Transponder 5560. Controle de saída 120.8000. 5972. E o 5972, por gentileza, repita o nível autorizado. 360. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ciente, gratos, 5972. Controle de Salvador, Bruno 098, boa noite, informação é brava. Bruno 098, aciona identificação, desça para nível de voo 070 na chegada mais. 070 mais, Bruno 098. TR-6212, completa final do procedimento, torre 1895. 1895, boa, torre 6212. Ele tomou boa noite, azul 5001, passa 1000 pés na ida da El. Do 5001, contato radar na decolagem, subal 320, após 2000 pés, foi direto Leda, após Leda Mótica. 320, após 2000 pés, direto Leda, Leda Mótima, azul 4300. Paredo 2224, livre descida para 4000 pés, ajuste no 021. Para 4000 pés, no 021, passaria do 2224. Mike X-Ray Fox. Sim, Mike X-Ray Fox. O Mike X-Ray Fox solicita autorização de reboque. Está estacionado aqui no Finger 6 até a remota 14 do pátio principal. Mike X-Ray Fox, sente do reboque, reporte calçado, posição no 4, pátio principal. Positivo no final, reportarei. Geral 9973, vento no 70 graus com 05 nós. Autorizada a decolagem, pista no 0. Iniciando 990, geral. Ponto ideal de cima, chamando 224. Ponto ideal de cima, chamando 224. 36224 está passando posição Conde, serviço radar encerrado, chame a Caju 120 decimal 3. O 4107 desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento ILSXC, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, passando 017. 21, autorizado pouso, pista no 0. De reduzir para 170? Agora, reduzindo para 170, passando 2224. Desça para 1709, desça para 3000 pés, ajuste no 021. Ok, 3000 pés, reduzindo para 170, no 021, 2224. Boa noite, controle de Salvador, Sideral 9973. Federal 9973, contato radar na decolagem Subal 3620, saída Árvore Elefa. Subal 3620, Árvore Elefa, Federal. Afirmativo. Cruzado táxi. Reporte 9, sessão para ingresso, pistão 0 por 02560. 0 reporta táxi, sessão para ingresso. Boa noite, 68 estabilizado. 868, completa final do procedimento, chave torre 18 decimal 95. 1895, completo. Paredo 2224 para o localizador, corria direita pro 080. Direita 080, vai reportar no AC, 2224. 212, solo 50, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 21, 098, desça para nível de voo 050. 050, 092. Geral 9973, apresente o direto Elefa. Apresente o Elefa, Sideral 9973. Aqui, ó. Não. Então, aguardando 2510. Forçado 2560, mantém a posição. Mantenha 2560. Interceptando o localizador, passaria do 2224, totalmente visual. 2224, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Se preferir, a visão pode ser pelo Glide também. Formando que o tráfego azul agora está 8 milhas à frente, também interceptando o localizador. Prossegue como número 3 na aproximação. Afirmativo, estamos totalmente visual agora com o tráfego. Salvador, Moro 868, boa noite. Tá iniciando a aproximação final, Electric Sweep está no zero. Vertigo 1868, altímetro no 021, o vento 160 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Freeway Pulse, pistão no zero, 1868. Toma o tráfego livre à pista da posição 05, por gentileza, prossiga o reboque, deixando livre o traverso 05. Positivo. Transformação, tráfego da Gol 5 milhas à frente com 140 de ground speed. Completa sinal do procedimento ILS Extension de torre 98 decimal 95. 762 no 2, ingresse parte principal via Juliette, posição 05 indicada. Parte principal para 134, temos a bordo 110, 2 horas e 19, perna Salvador. Voo 1134, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1021, um bom voo. E a Índia, 895 no ponto para dar 10 com 1134. 68, solo 54, à direita solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, já boa. Azul 5001, chame centro Recife, frequência 13395, alternando 13325. 2224, está passando posição Duna, completa o final do procedimento ILS 3, chama a torre 1895. 1895, boa noite, até amanhã. Amanhã. 1098, desça para 2000 pés, ajuste no 021, canceladas as restrições em ITAP. Está autorizado o final do procedimento ILS 3 para pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Cliente cancelado as restrições, livre do César 2000 pés, com 1021, autorizado o ideal, reporte estabilizado, no 09S. Está estabilizado na final visual. Pode passar o 2024, reporte Simbra, com trem checado, altímetro no 021. Reportará a Simbra. Torre em 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 021, no bom voo. Salvador, com 1134, ponto 0 para fora. Prédio Guanon 34, é o número 2 para decolar. Mantenha o ponto de espera. Até. Guanon 868, ingresso via Juliette, posição 01. Juliette, 01. 868. Passando o Simbra aqui, o passageiro 2224, baixar travado o ISO. Metrô no 021, o vento no 70 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Afirmativo, está autorizado, pouso no zero, baixar travado o ISO. Como é, o passageiro 2224. Salvador, aqui é o Mike X-Fox, formando o término do reboque aqui na posição 14, remoto do 4 de São. Paulo Ciente, boa noite. Boa noite. Do 4107, ingresso via Juliette, posição 09. Juliette, posição 09, posição 0, tá visual com a TR na curta final no 0? Agora, após a passagem do tráfego, Força Aérea 2560 autorizado ingresso e agilizando manobras, recorte pronto para decolagem, pista no 0. Sul 2774, 7 milhas nordeste da posição Coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Ilhéus 120, boa noite. Boa noite. Estabilizado Ilhéus X-Ray, pista 10, gol no 098. 1098, complete final de procedimento Ilhéus X-Ray e chame torre 118, decimal 95. Completa com a torre 1895, no 098, boa noite. Boa noite. Vaquilo 05 Romeo via parte 3. 2-1. 098, continua aproximação, aguardando pista livre. O altímetro no 021. Seguindo a aproximação, na sua escuta autorização de pouso, 1021, no 098. Força Aérea 2560, vento no 70 graus com 08 nós, autorizado decolagem, pista no zero. O 2, informação brava. 3152, deixa o controle de salvador, acena identificação, desça para nível de voo 050, voe direto e TAP, descendo mantendo descida para 050, são 3152. Ok, boa na proa de impacto, descendo ao 050, são 3152. Rio 9810, de Salvador. Sente artista, utilização, Guarulhos. Rio 9810, confirmar o via declarada pelo X50 até Vitória? Positivo. Sente agora, por gentileza. Sente agora. Salvador 2560, decolado, Arbor Elefa. Série 2560, suba para nível 3620 na saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa, 2560. Do 9810, autorizado Guarulhos, aerovia conforme o plano, nível 400. Perfil de saída da EL, Leda Bidev, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5566, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. 9810, aprovado Guarulhos, nível 400, na curva 50, saída da EL, Leda Bidev, curva direita, 5566, 208, Guarulhos. Rio 9810, cotejamento correto, sente posição 07, pátio 3, reporte pronto para o pushback e acionamento. Marquei, pode esperar, estamos 0, Rio 5102. Bono 098, solo 03, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direito 219, boa noite, 098, obrigado. Ação de modo alfa e terra de força aérea, agora sim tem o contato radar estabelecido a 4 milhas sul do VR Salvador. 2560, gente. Série 2560, da presente voo direto Elefa, mantendo subida para nível de voo 3620. Da presente Elefa, 3600, 2560. 3600, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a sinal do procedimento ILS-XM para a pista 10 do Salvador, reporte estabilidade. 2000, estamos estabilizados, 2600. Decolo 05, controle 20, decimal 8, bom, boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 134, cruza 1500. Voo no 134, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, após 3 mil pés, está autorizado voar direto Jamo, após Jamo Aracaju. 7350, 2 mil pés, Jamo Aracaju, gol Bono 134. Táxi. Bono 098, ingresso via Juliette, posição 03 indicada. Juliette 03, 098, boa noite. Decolo 07, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. 208, boa, 5972. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, Dael Leda. Rio 5972, boa noite, contato radar na decolagem Cibol 3600. Após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Irume. Após 2 mil, direto Leda, após Leda, Irume, Rio 5972. Subindo por 360. Espera 2560, chame em Recife. 1288, alternando 1260. 288-260-2560, boa noite. Boa noite, bom voo. 3152, canceladas as restrições à frente, voo Iduna, vista para 3 mil pés, ajuste no 021. Sem restrições, voo Iduna, 3 mil pés, 1021, até 3152. Tem a 3600, completa final do procedimento de LF Extension, Mitu, Rio 98, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. O 1134, chame Recife, frequência no 2685, alterna 1245. 2685, alterna 1245, boa noite. Altímetro no 021, o vento no 70 graus com 08 nós. Tempo autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0360. 2951A, 202, 1021. Obrigado, bom trabalho pra vocês aí, boa noite. 2152, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do SQ. 2000 pés, 1021, autorizado a final do X-Ray, TAN 3152. Salvador Ground, American 230. Say again, please. Yeah, American 230 parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1. The gate is 1-1. American 230, clear tow until apron 3. Just confirm to ingress for the main apron 1. Okay, confirm position, confirm before entering apron 1, American 230. Boa noite, Torre Rio, 9810, ponte perdão no 0. Boa noite, Rio 9810, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no 0. We'll advise, before entering main apron, we'll call you. American 230. Confere. Rio 5972, obrigado. Autorizado táxi Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, 06. Zero, decola zona 5, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. Controle, boa noite, 98, 90 da Rio, cruzando 1700. Rio 9890, contato radar, suba para o 400, saída da El. 400 da El, 9890. Autorizado. Obrigado, uma vez. Autorizador se avisou, Cocampo, TAN 3152. 3152, completa final, torre 1895. 1895, boa noite, obrigado. A do Vitória da Conquista, aerovia conforme o plano, nível 180. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5004. Frequência do controle de Salvador em 120.8. Conquista 208, aprovado Salvador, conquista, deploga a pista 10, curva direita, árvore elétrica, conforme a rota após, milho 180, 5004, controle de 120.8, 2228. Passarei do 2228, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportarei, 2228, obrigado. Azul 2713, contato radar 65 milhas de Salvador. Buena Post Pelô, para interceptar a chegada, reporte unidade de descida. Quando Pelô na chegada, 2713. Passa Cimbra agora, embaixo travado. 8352, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós e o altímetro no 021. Gente, autorizado pouso na 10, até a 3152. Solo 20, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219 à direita, perdão, 52 graus. Rio 9810, Recife 13395, alterno 3325. Rio 9810. 219. 110, controle Salvador. Da semana na 1895219, gentileza. Prezado táxi Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02, 3952. Rio 9810, controle Salvador. Rio 9810, se tiver cópia no controle, identifica. Salvador Ground, American 230, approaching apron 1. American 230, continue tow via apron 1 to position 11. Okay, continue tow, American 230. Azul 4220, confirma. 4221, autorização com número igual 360. Azul 4221, autorizado com fim, zero via conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor após posição Eleva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5006, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado com 360, rota da posição 0, curva direita, árvore, 4520, controle 20. 4221, planejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, passarelo 2228, pronto para o pushback acionamento. Passarelo 2228, autorizado. Pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Já, reporte táxi, 2228. Pra Flor Salvador, boa noite. 868 da Gol, posição número 1, frente da formação Bravo, para autorização Aracaju. Aracaju, Colo de Salvador, boa noite, Gono 868, posição número 1, centro de formação Bravo, para autorização Aracaju. Gono 868, formação Charlie, autorizada Aracaju, via Golf 677, nível 230. Perfil de saída PUCA, transição Aracaju, pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5005, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado, 230, a rota via Golf 677. PUCA, transição Aracaju, decolando a 10 com curva esquerda, 5005, transponder 1208.2, para o Gol 1868. Gol 1868, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. B2228, pronto para ataque, da 52 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Salvador. Passarezo 2228, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia, quando pronto chame torre em 1, ou no 8.95, ajuste no 021. Autorizado o táxi, a Índia, quando pronto 230, 021, muito obrigado, boa noite, 2228. Passaria 2228, confirmando a frequência da torre em 1.18.95. 1895, obrigado. Do 2713, vista para 2000 pés, ajuste no 021. Telegram LS, reporta localizador. 1021, 2000 pés, reporta localizador, 2703. Boa noite, Gol 1170, para autorização Campina Grande. Gol 1170, informação Charlie, autorizado Campina Grande, via Upper Zulu 10, após conforme o plano, nível 370. Perfil de saída PUCA, transição ZIPAR, pisto no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5007, frequência do controle Salvador em 120.8. Estamos autorizado Campina Grande, nível 370, via Pesulu no zero, rota conforme. Decolo no zero, curva esquerda, saída PUCA, ZIPAR. 5007, transponder 1208. O controle, estamos na posição 10, jogou 1170. Gol 1170, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Repassaremos o 1170. Salvador, boa noite, passaria 2228. 2228, autorizado a linha e decolar. Pista no zero, vento no 60 graus com 05 nós. A linha decola, 2228. 1868 da Gol, posição número 1, solicita pushback acionamento. 1868, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Livre, reportará pronto para o táxi, 1868. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golf, aerovia Pesulo 1-0, após conforme o plano, nível 4-1-0. Perfil de saída Puca, transição Zipar, visto 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5-0-1-2, frequência do controle em 1-2-0-8. Então vamos lá, autorizado em nível 4-1-0 para Serra Bravo, Serra Golf, Pesulo 10-0, via. Saída Puca, transição Zipar, e a colada dessa, a primeira curva pela esquerda. 0-2 do transfone, 208 do Salvador, posição é 3, voo 0-2. 0-98, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contaremos, 0-98. Quando é essa a chegada no 973? 0-98. Roger, denied. Oi, Decoló. A série 2228, contato radar, sua para 1-180 sai da Argo, o senhor tem condições de cumprir restrição superior? É negativo, o passarinho 2228 não cumpre. Gente, passarinho 2228. O controle, a gente pode manter a subida ou manter 3.000 pés? Autorizada a sessão, parceria 2228. Pois é, atenção, 2228, obrigado. Do 6908, coloquei dentro, clear Mari, arrival, descent flight level 060, and reduce speed 250 knots. Descending 250 knots, clear 060 via Mari, arrival, do 6908. Passada 2228, foi direto a Lefa. Direto a Lefa, 2228. Autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Certo, autorizado, chamar para o táxi, o 1468 a bordo, alternativa para Salvador, 2:10 de autonomia, pronto para o táxi. Gol 1868, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia, quando pronto chame torre em 1-18.95, ajuste de altímetro 1021. 1895 via Índia, ponto de espera, 1021, ajuste 1868. 7 no 3, solos 3, 9, à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9, boa noite. 2, 1, 9, boa noite. Salvador, azul 27 no 3. Azul 27 no 3, boa noite, autorizado. Táxi, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição indicada 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4 Lima, graças. Deixa o acionamento azul 4221, posição 9. Azul 4221, aguarde para o pushback acionamento. Salvador, boa noite. Gol 1868, pronto, ponto, espera, pistão no zero. Oi, boa noite, 68, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento no 50 graus com 08 nós. A linha decola, pistão no zero, 1868. Chanel 6258, identifica a chegada a Mari, vê se mantém o nível 0620. Logo 1170, pronto para o táxi, alterna Recife, 4 horas e meia, autonomia com 1118 a bordo. 1170, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia, quando pronto chame torre em 1185, ajuste no 01. Com 1021, estamos autorizados e ainda até o ponto de espera, lá 1895, gol 1170, boa noite. Boa. Azul 4221, após a passagem do Boeing 737 da Boa Retaguarda, autorizado. Pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Está passando, agora a gente Azul 6908, that would be 220 knots. Azul 6908. Unable to accomplish restriction at mark position due to speed reduction. Roger. O 1972, agora tarde. 972, agora mantém 2409. 1972, dá presente, vou direto o Duna. Manda o Duna, para 5000, vou no 972. 208, obrigado, boa noite. Doutor Salvador, boa noite, gol no 868. Gol no 868, contato radar, lotado 230, saída pro campo. 230 na PUCA, gol, 968. Bono 972 na Prod Duna, desce para 2 mil pés, ajuste 1021. 2 mil pés, 1021, Bono Duna, Bono 972. Chegou 1170, posso esperar 10, pronto. Dono 170, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 50 graus com 05 nós. Tente, autorizado. Autorizado a alinhar e decolar 190, gol 197 graus. Lamento, portão 3, gol 197. 1098, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardar, 1096. Gol 1868, autorizado pelo centro, direto Aracaju, da presente. Gente, obrigado, gol 1868. Salvador, gol 10 a 2. 398, aguarde a passagem do Embraer da Azul, que já efetuou o push. Daqui a alguns instantes vai iniciar o táxi. Após a passagem do Embraer da Azul, retaguarda autorizado, reporte pronto para o táxi.